E hoje, né, 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor. Por este motivo, estou recebendo já neste bloco, né, inicial aqui do programa, a Daniele Magna Bosco, ela que é advogada, diretora do PROCON aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-la aqui para falarmos, né, sobre esse dia importante em que se recordam várias questões relacionadas aos direitos do consumidor. Enfim, o consumidor no Brasil muitas vezes tem direitos que ele próprio desconhece e ferramentas também que ele desconhece para fazer valer esses direitos. Exato. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes também. Exato. Hoje é o Dia Internacional do Consumidor, então o nosso ideal aqui é estar divulgando uma dessas ferramentas, que é a plataforma consumidor.gov.br. É um site na internet que ajuda muito o consumidor a não ter nem que sair de casa para fazer a sua reclamação, inclusive contra as empresas que são mais reclamadas no Brasil, as telefônicas, os bancos. Isso facilita muito o dia a dia do consumidor, agiliza o atendimento, é muito segura a plataforma, tem um retorno muito interessante, importante, o trabalho que é feito. Então, hoje, em conjunto com os mais de 850 PROCONs do Brasil, nós estamos divulgando essa plataforma como meio de celebrar aí o Dia Internacional do Consumidor. Agora, tem uma questão, né, que muita gente às vezes fica reticente, né, porque, por exemplo, quando você liga para um serviço de atendimento de uma companhia telefônica ou de outro serviço, muitas vezes você é passado de um setor para o outro, para o outro, para o outro, e não consegue resolver o problema. Com relação ao serviço de internet, muitas vezes a desconfiança das pessoas é essa, mas se eu fizer uma reclamação ali pelo meio eletrônico, como é que eu vou saber se vai ter resposta ou não? Inclusive, vocês estão distribuindo, né, um folheto aqui, que traz alguns desses números aí com relação a índices de soluções, taxa de resposta, enfim, para mostrar que plataformas como essa efetivamente dão resposta ao consumidor? Essa plataforma, ela é a melhor plataforma do mundo, reconhecidamente. Ela é muito segura com relação aos dados, então o consumidor não precisa ter receio com relação aos dados que são colocados lá, digitados. E o retorno, ele é obrigatório para a empresa que está lá associada, porque não é obrigatório a associação, ela é voluntária, mas é obrigatório o retorno em até no máximo 10 dias. Então, muito antes disso, até as empresas acabam respondendo ao consumidor. Por isso que o índice de satisfação e de resolução é muito alto, mais de 80% dos casos levados à plataforma são resolvidos. Pois é, realmente, né, esse é um dos pontos aí que precisa ser destacado, né, 99,7% de taxa de resposta. Exato. 80% de índice de solução, são mais de 300 empresas cadastradas, né, inclusive aquelas principais que acabam sendo as campeãs. Exato. De reclamações, né? Hoje são muito mais de empresas cadastradas, tem quase 500 empresas cadastradas, então as maiores empresas estão lá, as empresas que têm nível nacional, principalmente, estão lá. E essa plataforma, ela é coordenada pelo Ministério da Justiça. Então, realmente, ela é muito séria. É diferente, por exemplo, da plataforma que existe na Europa, que só faz uma mediação entre os consumidores e pessoas que vão ajudá-los, como advogados ou mesmo associações, etc. Não, acabam não resolvendo o mesmo conflito e não é direto com o fornecedor. Por isso que ela é considerada um meio de resolução de conflitos pacífico, de muita intensidade com relação à resolução dos problemas. Agora, bem bacana. No dia de hoje, vocês estão fazendo essa divulgação, né, da consumidor.gov.br. O que tem de programação prevista aqui em Foz do Iguaçu? Até vocês estão fazendo alguma ação específica de distribuição, de conscientização das pessoas, informação sobre esse material? Exato. No PROCON nós estamos até às 14 horas divulgando a plataforma, ajudando os consumidores que forem lá a baixar os aplicativos, porque também pode ser pelo celular. E também orientar, fazer o cadastro, se tiver alguma dúvida, e distribuição do material também. PROCON de Foz do Iguaçu, que fica na Avenida Brasil, ali próximo ao Bradesco, né, que eu sempre cito como ponto de referência para que as pessoas consigam localizar. Hoje o PROCON, como é que ele está estruturado? Uma pessoa que tem algum problema ali, que quer resolver fisicamente, presencialmente, né, ir até lá o PROCON, como é que ele funciona aqui em Foz? O PROCON, ele desde junho do ano passado, eu trouxe uma plataforma também, que é o Sindec. É um programa, um software que conversa com a plataforma nacional do Ministério da Justiça. Então, todas as reclamações que são colocadas no Sindec e são acessadas lá em Brasília e fazem parte do Cadastro Nacional de Reclamações. E também tem uma obrigação de resposta de até 10 dias. Então, o consumidor que vai pessoalmente, ele também tem que ser incluído nessa plataforma por obrigação, inclusive até simples consulta, porque nós precisamos registrar todos os atendimentos. E aí, dentro dessa plataforma, existem mais de 2 mil empresas cadastradas. E aí, a empresa recebe por e-mail a reclamação, então recebe na hora a reclamação e tem 10 dias para dar uma resposta. E nós não temos um retorno negativo. Então, é bem bacana mesmo o atendimento. O consumidor que vai lá, ele é bem atendido quando ele tem direito. Porque algumas pessoas também buscam o PROCON e a gente orienta a buscar, consultar o seu advogado ou advogada de confiança e procurar o judiciário quando não cabe ao PROCON, não tem competência então para tanto. Pois é, isso que eu ia colocar, porque tem muitas questões que acabam extrapolando realmente a alçada do PROCON, enfim. Isso. Quais são as reclamações mais comuns que vocês recebem ali? Eu tenho até palpites, né? Imagino. Companhias, sim, você até citou aqui, companhias telefônicas, bancos, enfim. Exato. Tem a ver com cobranças indevidas? O que é que mais vocês recebem lá de reclamações? Isso, apenas voltando a um pouquinho que você comentou, o PROCON ele tem uma atuação limitada, é uma lei federal que determina o que é direito do consumidor, o que é consumidor, o que é fornecedor. Alguns casos não se aplicam ao Código de Defesa do Consumidor. Algumas relações que são contratuais, a gente não tem poder também de anular uma cláusula, porque isso fica muito sensível a depois uma ação judicial reverter isso. Então, nós orientamos em alguns casos que busque o Poder Judiciário por meio sempre de advogados ou advogadas de confiança, né? E aí damos toda a orientação ao consumidor, que esse é o papel do PROCON, né? E, de fato, o maior índice de reclamações é telefonia e banco, prestação de serviço e produtos com defeito. Temos muitas reclamações ainda de produtos com defeitos e má prestação de serviço, infelizmente. Pois é, e com relação até a produtos com defeito, a questão de trocas de produtos, né? Eu acho que é sempre válido dar essa orientação. Como é que funciona a parte ali de política de trocas de cada estabelecimento? Porque a gente sabe que existe uma relação até consensual, né? Muitas vezes entre cliente e loja combinada ali no momento da transação. Como é que qual que é a orientação que pode se dar ao consumidor quanto a isso? É importante a gente destacar que o consumidor ele tem direito à troca do produto somente quando tem defeito. Porque muitas pessoas acreditam que compram o produto, não gostou, não serviu, alguma coisa assim, e aí tem direito à troca. Isso não existe no nosso direito do consumidor. É realmente um favor que a empresa está fazendo, um acordo verbal que está sendo feito no momento da compra. Então, é direito do consumidor à troca ou a devolução da quantia paga atualizada. É a escolha do consumidor. Quando o produto tem defeito, o consumidor tem que levar o produto a uma assistência técnica. Então, ele não pode, de início, trocar o produto, a não ser que esse produto se trate de um produto essencial. E aí tem categorias de produtos essenciais que daí nós temos que instruir. Então, cada caso é um caso. Mas, de fato, é importante dizer também que o prazo para reclamação, isso é interessante porque muitas pessoas chegam lá depois do prazo. O prazo para reclamação, quando um produto tem problema, se o produto ele é de grande duração, como, por exemplo, um computador ou, né, um produto que vá durar, no mínimo, uma vida útil aí de mais do que 30 dias, o prazo para reclamação é de 90 dias. Então, é importante destacar isso. Pois é, são várias questões relacionadas ao direito do consumidor, destacando também que cada estabelecimento tem que ter ali a sua cópia, né, do Código de Defesa do Consumidor. Agora, muitas vezes até um material de leitura difícil para quem não é da área, tudo, enfim. Na internet existem opções, né, inclusive, né, que o governo aí disponibiliza de cartilhas, de materiais, enfim. É a recomendação que as pessoas procurem sua orientação e façam valer seu direito, não só no dia de hoje, que é o dia do consumidor, mas claro. Todos os 365 dias do ano, né? Com certeza. O Código de Defesa do Consumidor ele tem uma leitura relativamente fácil, até acessível. Mas claro que envolve um raciocínio lógico, um conhecimento mínimo. Então, mas o consumidor, o PROCON está lá para ajudar também nessa interpretação quanto aos consumidores, né, para orientar se tem direito, não tem direito, como agir, como que pode reclamar e também já aceitar e realizar a reclamação. Agora, até com relação a dúvidas de compras aqui da fronteira, né? Que imagino que vocês devam receber alguns casos ali de pessoas que procuram até orientação sobre como proceder. O PROCON de Foz do Iguaçu tem abrangência, obviamente, né, somente aqui no nosso município, mas nós temos, até pela característica da região, né, compras que são feitas no Paraguai, na Argentina. Existem órgãos similares ali que dão atendimento às pessoas nesses países? O que é que vocês têm até de intercâmbio com esses órgãos? Sim, o PROCON ele existe tanto no Paraguai quanto na Argentina também. Inclusive, o PROCON do Paraguai tem o poder de polícia, como tem o nosso PROCON aqui no Brasil. Então, nós orientamos sempre a fazer a denúncia nos países. Quando a pessoa não reside aqui em Foz do Iguaçu também, nós orientamos, mas não podemos abrir o processo. Mas a orientação é dada, por exemplo, turistas que vêm aqui. Temos muita reclamação de turistas. Também temos a delegacia do turista aqui em Foz do Iguaçu, que auxilia os turistas. Então, o consumidor, ele está sempre muito bem amparado, porque existe uma rede de defesa do consumidor. Ministérios públicos, as agências, seja vigilância sanitária, as agências reguladoras, existem a defensoria pública. Então, o consumidor, talvez, enquanto nós, cidadãos, temos a maior defesa dos nossos direitos é através do direito do consumidor. É bem interessante mesmo. E eu destaco aqui que quem tiver algum problema em Cidade Leste, olha, tem a polícia de turismo ali na cabeceira paraguaia da ponte, que pode dar um apoio realmente decisivo nessas questões aí de problemas, né, nas relações de consumo. Sim. E olha, hoje então, Dia Internacional do Consumidor, um dia para se comemorar e também para se trabalhar com todas as bandeiras, né, que precisam ainda ser efetivadas. A Daniele Magna Bosco é a diretora do PROCON aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui nas ondas da RCI. Obrigada e à disposição.